está sendo iludido pelo esoterismo e coisas do além. Gnomos, cristais, colares e anéis, revistas, imagens, destino cruel. Eu estou lutando pra ver se consigo ser fiel a Deus sem ter que concordar com tanta loucura, com tanta mentira. Que dizem ser magos pra te confundir, inutilizando a mensagem de Cristo, escrevendo livros que vão te iludir. Nós os cristãos temos que ter coragem, pregando a promessa que ele voltará. Somente este nome poderá livrar-te. Eu não quero e não vou confundir. Eu estou em nome do Pai, mas eu estou aqui só pra te falar das coisas celestiais. Eu não quero e não vou confundir. Eu estou em nome do Pai. Yeah, yeah. Enquanto você está sendo iludido pelo esoterismo, coisas do além, gnomos, cristais, colares e anéis, revistas, imagens, destino cruel. Eu estou lutando pra ver se consigo ser fiel a Deus sem ter que concordar com tanta loucura, com tanta mentira. Dizem ser magos pra te confundir, inutilizando a mensagem de Cristo, escrevendo livros que vão te iludir. Nós os cristãos temos que ter coragem, pregando a promessa que ele voltará. Somente esse nome poderá livrar-te. Das coisas.